Bem, vamos prosseguir. É um conjunto vocal constituído das senhoritas Salete, Lourdes, Fátima e Graça Campos, Maria das Dores e Conceição Fonseca, e do jovem Miguel Augusto Campos e José Olímpio Fonseca. Vocês observaram que, de pronto, o professor Isoca foi postar-se ali ao pé da escada para me dar o prazer de trazer, conduzir para cá a minha. Tá certo. A oportunidade vai chegar. Vamos à música nossa, coisa nossa, que muito me agrada. Sinceramente, é uma alegria enorme quando se fala em música da minha terra. Vamos, inicialmente, escutar a canção da Vera Paz. Versos... É o jeito. Versos do Emir Bebetir. Vai desculpando, parece. Tá? No Azanga. No Azanga. Versos de Emir Bebergui e música de Wilson Fonseca. O primeiro número, portanto, Canção da Vera Paz. Muito bem. Deixa-me colocar aqui o microfone, enquanto esse conjunto vai executar. Thank you.